Inevitavelmente, correndo pra lá e pra cá. Eu gosto disso, mas calor humano. Na periferia, a alegria é igual. Só parar e ver o sonho dos neguinhos de rolê então. Pra cima e pra baixo com sua própria função. Skateboard, boot louco, camisa rubro negro, somzinho no radinho pra poder impressionar. Elas vêm com golpe baixo, eles todos se agitam. Pra ganhar tem que jogar camisa GG, cap gringo. Na ponta da língua os pagode mais veloso pra não falhar. Amor de quebrada sempre rola nos bar de esquina. Moleque mata aula pra poder impressionar. Talvez mostrar pra diretora que é eles, melhor nós. Vão impressionar as novinhas. Moleque ergue pipa adoidado. Com isso já aprendeu que na vida tem que soprar ou correr pra não ser mais um fracassado. Quebrada aqui sempre vai ser o meu lugar. Não tão linda de se olhar, mas a coletividade dos parceiros de pelada faz a gente por aqui ficar. Aqui sempre será o meu lugar. Ei! Não há lugar melhor que aqui. Não há paisagem pra competir. Os moleque busca pipa adoidado. A coletividade de esquina tá sempre do nosso lado. Não há lugar melhor que aqui. Não há paisagem pra competir. Esse aqui é o meu lugar. Se eu for embora, pode ter quebrada que um dia irei voltar. Revolução, agitação, pegação sempre rola por aqui. O que nos satisfaz é ver o sorriso da dona Ana dali do lado quando vê seus meninos representando por aqui nos palcos. Leopaque disse que já vou. Eu digo que há muito tempo tão dizendo que a gente já representou. Mantenho isso pra sentar e ver o pôr do sol lá da laje. É quando ele se vai. É hora dos vida louca se banhar pra descer e curtir, seja de a pé ou de latão. Mas sempre irei ver o sorriso do J de rolê no carrão. Tudo por aqui é conquistado com amor e suor. Hoje até que tá bom, mas pra nós já teve pior. Acessas por aqui, sempre se mistura boladão, sertanejo, churrascão, hype nacional. Os meninos ouvem pra mostrar que contra o sistema existe função. Nada diferente como toda noite na escuridão. Sempre tão querendo injustiça, algum sangue bom. Vacilou aqui, rodou mais de esquina com boa ideia e freestyle. Aí sim pode somar geral, já liberou. Impressionante é quando os rimadores fecham pra se unir. Tiração, vacilão nas rodas sempre tem. Os meninos lá da Sucolô, agora ajoelha e diga amém. Sempre tem uns camarada que tão pra somar. Os pé de black tenta nos rodear. Aqui as dona Sônia reconhece que os moleque tem a missão. Da quebrada do caminho do bus até o centrão, a gente sempre leva o sorriso com foco e coração. Tamo pra proteger cada irmãozinho de lá. Tamo pra expulsar o mal olhado de cada casa. Falamos da nossa casa pra todo mundo ver. Isso aqui sim que é viver. Não há lugar melhor que aqui. Não há paisagem pra competir. Os moleque busca pipa adoidado. A coletividade de esquina tá sempre do nosso lado. Não há lugar melhor que aqui. Não há paisagem pra competir. Esse aqui é o meu lugar. Se eu vou embora, pode ter quebrada que um dia irei voltar. Ah, mas eu adoro acertar pipa aqui na montanha. Nossa, a melhor coisa que tem é acertar pipa na montanha. Eu tô cortado. As crianças sobem assim nas lajes pra soltar pipa, né?